faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também, basta a minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz em mim Cristo outra vez. Faz em mim Cristo outra vez. Faz em mim Cristo outra vez. Ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. Jesus is the King. Está chegando o programa que você estava esperando, o mais popular de todos. Brasil Brega Show, Brega Show, as músicas que o povo gosta, no comando de Donato Costa. Brasil Brega Show, Brasil Brega Show, irreverente, diferente, cheio de amor. Cheio de amor. Donato Costa está no ar. Se não tens programa ainda, vem comigo passear. Alô, minha gente querida, minhas amigas, meus amigos queridos de todo o Brasil. Quanta honra, quanto prazer da gente, quanta animação, quanta alegria estarmos aqui para a edição de hoje do nosso Brasil Brega Show. A Rádio Estúdio Brasil e na emissora da sua cidade, recebam todo o carinho de todos nós, a ternura, o abraço fraterno e carinhoso e o desejo de que a gente possa viver uma hora de grandes emoções através do nosso Brasil Brega Show. Programaço romântico, apaixonado, que traz as músicas que tocam fundo no seu coração, uma mensagem sempre de conforto para você, simpatia do dia, o quadro de curiosidades e, logicamente, a sua participação sempre muito querida. Quero começar o programa de hoje com um abraço muito fraterno para todos vocês que, a partir de agora, estão com a gente e vão ficar conosco até o final do nosso programa. O Baú do Brega está chegando e aí tem a participação do cantor Paulo Sérgio. Gosto muito de você. Gosto, gosto muito de você. Gosto, gosto muito de você. Embora não queira aceitar o carinho que lhe dou, embora não queira me dar a ternura que jurou, mas mesmo assim eu gosto, gosto muito de você. Gosto, gosto muito de você. Você só faz zombar de mim adoro você rir de mim. Mas mesmo assim eu gosto, gosto muito de você. Gosto, gosto muito de você. Até a última ilusão, você teve o prazer de acabar. Por mim, com outro alguém passou, só pra me ferir e maltratar. Mas mesmo assim eu gosto, gosto muito de você. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Beleza, gente, a primeira de hoje. Chegou a hora e a vez daquela mensagem bacana e bonita de todos os dias, a nossa mensagem de fé, confiança e esperança para você que nos escuta. A hora certa é a hora que as condições se abrem para algo acontecer. Mas a hora certa não se faz sozinha. Ela não se dá por milagre divino. Ela é o resultado de diversos fatores que se alinham na direção de um mesmo resultado. Existem sementes que só podem ser plantadas em determinadas estações. Frutos que só podem ser colhidos em determinadas épocas. Assim como resultados que só obtemos quando chega a hora certa. Nós também passamos por estações internas e externas, físicas e emocionais, estações místicas que dão o ritmo do nosso destino. Sábio é aquele que entende que tudo tem um tempo. Há tempo para chegar o amor, para o aprendizado, para as experiências, para o reconhecimento, para alcançar a carreira que queremos, para realizar os sonhos que tivemos. Quando nos mantemos dando o nosso melhor, o que é nosso sempre chega, sem atraso. Na hora certa. Pense, gente, mensagem lindíssima, mensagem maravilhosa, e a gente segue em frente nesse dia tão festivo, trazendo agora meu amigo Jorge Lisboa e o seu sucesso da Água pro Vinho. Eu não sei mais. coração. O seu sorriso, o seu olhar, o carinho de sua mão, a sua boca me beijar. Os cabelos começam a cair, pode ter certeza. Seu corpo está precisando de vitaminas essenciais. A Saúde com Beleza tem o produto certo para resolver esta situação. Calibre estimula o crescimento saudável dos cabelos com fios resistentes e brilhantes. Também ajuda a fortalecer as unhas e manter sua pele com aparência jovem e revitalizada. Seu cabelo está caindo? Calibre. Com apenas uma cápsula por dia, seu cabelo cresce mais rápido, com muito mais força e beleza. Calibre, o polivitamínico que a Saúde com Beleza recomenda. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre pelo site saudecombeleza.com.br. WhatsApp 61 998 195151. Calibre. Brasil Brega Show. Brasil Brega Show. Eu ontem tive tanta sorte. Aí, cantor lá de Salinópolis, no estado do Pará, o meu amigo Jorge Lisboa trouxe para você esse sucesso maravilhoso, essa música lindíssima, Da Água pro Vinho. Olha, gente, o famoso Vovô do Brega pode estar aí na sua cidade fazendo um show super especial. Basta que para isso você telefone para levar o show de Jorge Lisboa para sua cidade no 919-8556-2963. Vou repetir, para contratar o Vovô do Arrocha, Jorge Lisboa, você liga para 919-85-56-2963. 919-85-56-2963. Jorge Lisboa, um show sensacional. E agora, vamos trazer música bonita no nosso programa. Quem vem aí é a mineirinha apaixonada Sabrina Abreu, Inquilino de Botequim. E a saudade já virou meu sobrenome. Eu já não sei quando tô com sede ou com fome. Eu não podia ter perdido esse menino. Meu Deus do céu, o que é que eu faço da minha vida? Saio de casa louca, quero beber de novo. Infelizmente tô ficando conhecida inquilina de botequim. E eu tô bebendo pra te esquecer. Já virou meu sobrenome. Eu já não sei quando tô com sede ou com fome. Eu não podia ter perdido essa menina. Meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Saio de casa louco, quero beber de novo. Infelizmente tô tão conhecido inquilino de botequim. Eu tô bebendo pra te esquecer. Tudo que vejo faz lembrar você. Porque não sai da minha mente? Tô ficando. Sai da minha mente, tô ficando doente. Por que não vem viver? Eu tô bebendo pra te esquecer. Tudo que vejo faz lembrar você. Por que não sai da minha mente? Tô ficando doente. Por que não vem viver? Obrigado, cowboy! Valeu!

mas não tem outro jeito. O que fazer se fiz tudo errado? Vou enxugar meu pranto em um canto por aí. Quem sabe um violão, uma canção pra distrair. Vou procurar o outro lado da moeda. Quem nunca levou uma queda e conseguiu se levantar, recomeçar é uma chance pra entender que temos que saber perder para poder ganhar. Que temos que saber perder para poder ganhar. Recomeçar é uma chance pra entender que temos que saber perder para poder ganhar. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Dia, ela vem me procurar pra nosso amor começar. É só a gente se ver. Ela diz: eu vou querer beijar a sua boca. Estava ficando louca de saudade de você. E quando a gente começa, não tem hora pra parar. Eu vou ficar mais um pouco com você, porque és meu bem querer, eu sou sua paixão. Não tem chuva de verão que destrua o nosso amor. Entre nós não existe dor, tudo é paz e união. Já faz mais de 5 anos que eu conheço Maria. Apareceu, com seu amor me prendeu, não pude escapar. Hoje não posso ficar um minuto sem te ver. Esse amor me faz crescer e nunca me fez chorar. Quanto mais o tempo passa, o nosso amor aumenta, feito fogo ou pimenta, arde e queima sem parar. Quando falo em viajar, ela já me diz que não. Vai ser grande a solidão, distante de você. Sinto que posso morrer de tanta dor no coração. Igual o amor dela, porta não tinha tramela, prédio não tinha portão, casa era só um vão e nada se dividia. O amor que tem Maria, eu não sei como explicar. É flor de maracujá que brotou no meu sertão. Música.

fique ligado. O Brasil Brega Show volta dentro de instantes. Três Fronteiras. Uma atitude inteligente. Gráfica e Papelaria Iane. Xerox, impressão, encadernação, artes gráficas, panfletos, cartões de visita, currículo, acesso à internet, digitação, fotos, lembranças, vídeos, materiais escolares, lápis personalizados, boletos e muito mais. Gráfica e Papelaria Iane. Fone Whats 88 99726 2586. Em novo endereço, a Rua Isabel Mendes Barreto, 135, bairro Batalhão, Campos Sales. Olha, se você quer aprender a dirigir com qualidade, venha pra Autoescola Campos Sales. É sabe ensinar, Autoescola Campos Sales é o seu lugar. Você vai gostar, vai aprender, vai chegar lá e conquistar a sua CNH. O maior índice de aprovação, o caminho certo pra sua habilitação. Autoescola Campos Sales é o lugar. Você aprende com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Sales, categorias A, B e D, instrutores qualificados. Travessa Maria de Lourdes e Moraes, número 13, Centro, Campos Sales, telefone 99297-4919. O caminho certo para a sua habilitação, a mais rápida da região. Autoescola Campos Sales. Em Campos Sales, você encontra o melhor lugar para cuidar do seu veículo. Isso mesmo. Estou falando da Dragão Moto e Autopeças e também retífica de motores. Na Dragão você encontra peças para a sua moto e seu carro com o melhor preço da região. Profissionais especializados para cada particularidade de seus serviços, sem contar na forma de pagamento que é oferecido. Somente na Dragão o seu serviço pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros. Essa facilidade só a Dragão tem para você. Falando em facilidade e serviço completo, oferecemos também todos os serviços de retífica de motores. Estamos a cada dia se aperfeiçoando e levando o melhor dos nossos serviços para os nossos clientes. Só a Dragão tem em mãos a solução perfeita para a necessidade do seu veículo. Vem para Dragão! Três Fronteiras, o som da comunidade. Estamos apresentando o programa Brasil Brega Show com Nonato Costa. Segue-me pra ver se entras onde eu entro. Beleza, beleza, beleza, meus amigos, minhas amigas. É o nosso Brasil Brega Show. Participe com a gente no nosso 999-770-94. Código de área 68 999-97-7094. Um grande abraço para os amigos queridos. Alô, Cleide Vânia de Petrolina, não é? Nossa querida ouvinte de todos os dias. Está curtindo o nosso programa em Petrolina e tem um recado pra gente. Fala, Cleide. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Tô aqui, sempre ligadinha. Ah, eu fico ligada semana inteira no Acre Tropical. E aí, assim, quando você puder, né, que eu não sei se é gravado, aí você passa pra mim o dia que puder. O Fernando Batista com a música História de Amor, tá bom? Eu ofereço pra você e todos que estão ligadíssimos. Um abraço, boa noite. Valeu, obrigado, Cleide. Você pediu, a gente toca Cisnando Batista, História de Amor. Será que esse lindo sorriso tem dono? minha vida. É conto de fadas, duas metades que se encontrou. Essa é a história mais linda de amor que o destino escreveu. É conto de fadas, duas metades que se encontrou. Essa é a história mais linda de amor que o destino escreveu. Cisnando Batista, a rocha. Será que esse corpo bonito tem dono? Será que esse lindo sorriso tem dono? Será que esses olhos bonitos tem dono? Será que o seu coração tem dono? Se não tem, sou eu, te asseguro. Eu esperei alguém como você pra minha vida. É conto de fadas, duas metades que se encontrou. Essa é a história mais linda de amor que o destino escreveu. É conto de fadas, duas metades que se encontrou. Essa é a história mais linda de amor que o destino escreveu. Show. Brasil Brega Show. E vamos seguindo, ouvindo os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Alô, Miguezinho de Água Doce na Bahia. O Miguel tem um recado e pede uma música bonita também pra gente. Vai lá, abarca aí, meu amigo Miguelzinho de Água Doce na Bahia. Esse programa ali agora da tarde é muito top, viu? Seu vozeirão. Muito bem, velho. Curte essa rádio aqui, ó. É a rádio dos Corros, pega aqui na Bahia, sabe? Município de Cristóvão, viu? Miguelzinho tá falando, viu? De Água Doce. Então, eu curtava direto. E aí, fosse possível, se o radialista aí, que eu esqueci o nome dele, que pudesse passar a música aí, é Cadeira de Roda com o Fernando Mendes, eu acharia bom nesse horário agora. Boa tarde, Deus abençoe nós todos. Valeu, o Miguel pediu, a gente vai ouvir, vai matar saudades do menininho Fernando Mendes, Cadeira de Rodas. Sua cadeira de rodas ficava. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim. Aquela menina era a felicidade que eu tanto esperei, mas não tive coragem e não lhe falei do meu grande amor. E agora por onde ela anda eu não sei. Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria. Não tive coragem bastante pra me decidir. Aquela menina em sua cadeira de rodas, tudo eu daria pra ver.

Hoje vamos trazer agora, antes do Adelino Nascimento, suas canções, Nossa Paixão, Nossa Saudade, algumas curiosidades sobre o rádio. A invenção da radiodifusão é quase tão complexa quanto a do avião. Para alguns, o italiano Guglielmo Marconi, que registrou a sua patente para a emissão do código Morse em 1896, e para outros, o brasileiro Roberto Landel, que registrou patente de um sistema fotônico eletrônico em 1901. A verdade é que, independente de quem for o percussor, só temos o rádio que conhecemos hoje. Ambos os dois merecem todo o carinho, né? Publicidade em rádio, esta é uma curiosidade importante. Isso só passou a ser possível em tempinho mais tarde. Por decreto presidencial feito por Getúlio Vargas em 1º de março de 1932, até então o rádio transmitia exclusivamente música, né? Algumas notícias, mas sem comercializar. O governo Vargas foi um grande incentivador da radiodifusão no Brasil. Foi nesse período, inclusive, que surge a Voz do Brasil. Criado em 1935, o programa, que até então recebia o nome de Programa Nacional, transmitia os pronunciamentos a respeito do governo e seus aliados. O programa também se chamou Hora do Brasil e somente a partir de 1971 passou a assumir o nome conhecido até hoje, que é A Voz do Brasil. Curiosidades sobre o rádio, e agora tem Adelino Nascimento, suas canções, Nossa Paixão, Nossa Saudade, A Pracinha da Igreja e Paixão Proibida. Você que tem toda a mordomia, luxo, riqueza e alegria, e se lembra desse jovem sofredor, que sofre por seu amor, que te pede pelo menos um favor, e você não reconhece esse amor. Juro de thank you. Brasil Brega Show. Brasil Brega Show. A garota que foi proibida mora dentro do meu coração. Eu sofri tanto para encontrá-la, fui buscar no deserto além. Já estava fazendo 6 anos que eu não falava mais com meu bem. Já estava fazendo 6 anos que eu não falava mais com meu bem. Eu encontrei no deserto sozinho a vagar, eu solitário a te procurar, mas ninguém tentou me ajudar. Meu sofrimento desta vez irá chegar ao fim. Eu só sei que de hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Meu sofrimento desta vez irá chegar ao fim. Eu só sei que de hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Fazendo 6 anos que eu não falava mais do meu bem. Já estava fazendo 6 anos que eu não falava mais do meu bem. Eu me encontrei no deserto sozinho a vagar, eu solitário a te procurar, mas ninguém tentou me ajudar. Meu sofrimento desta vez irá chegar ao fim. Eu só sei que de hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Meu sofrimento desta vez irá chegar ao fim. Tem uma frase que diz: o céu é o limite e a saúde com beleza completa. Nós criamos o céu para você. Isso mesmo. Nossa mais alta tecnologia criou o Céu 2. O colágeno tipo 2 da saúde com beleza que está revolucionando o mercado. Colágeno com magnésio. Único, exclusivo nosso. O uso do Céu 2 auxilia na reposição de colágeno para quem sofre com dores nas articulações, reforça os músculos, ossos e pele, melhorando o desempenho das suas atividades. Céu 2, colágeno tipo 2 com magnésio da saúde com beleza. Peça ao nosso representante na sua cidade ou pelo WhatsApp 61 998 19 5151. Se preferir, temos também nossa loja virtual. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Todos sabem o que você já fez comigo. Duas lindas músicas, mas tem tempo aí pra gente trazer a simpatia do dia, não é? Então vamos lá, simpatia poderosa para evitar acidentes. Cuidado na cozinha, nas escadas, na rua e nos locais de trabalho são imprescindíveis, não é mesmo? Mas será que as simpatias podem ajudar a não se acidentar? Podem sim, vamos conferir uma dessas, não é? Então, simpatia poderosa para evitar acidentes, é preciso muito cuidado para não se acidentar no dia a dia. Por isso, estamos atentos atento aos pontos de risco é muito importante. Abrir boas energias para não se acidentar. Essa é uma simpatia bacana na manhã do segundo dia da lua crescente. Acenda um palito de fósforo e enquanto ele queima, pense que toda a inveja e o mal-olhado estão queimados com ele. É muito importante que você pense com fé. Quando o fogo chegar até a metade do palito, apague e guarde dentro da caixa. Faça uma oração da sua preferência e em seguida repita o ritual com 10 palitos. Depois, jogue tudo em um lixo fora de sua casa e saia sem olhar para trás. É tiro e queda, simpatia para você evitar acidentes. E agora, meus amigos, vamos nos despedindo. Foi muito bom a gente estar aqui com você. Que prazer, que alegria foi a nossa de podermos estar com você em mais um programa Brasil Brega Show. Os agradecimentos aos colegas da Rádio Estúdio Brasil e à nossa produção pessoal, nossos queridos colegas altamente qualificados que nos ajudam a fazer o programa. As nossas emissoras parceiras, aos seus ouvintes maravilhosos, aos seus comunicadores e diretores, o melhor, muito obrigado. E ao nosso Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória. Para fechar o programa de hoje, o cantor Marcelo Lacerda e o sucesso Ruth. Grande abraço para todos meus amigos, minhas amigas e um final de semana maravilhoso. Nos encontramos com a permissão de Deus e Ele há de permitir no próximo final de semana. Tchau, Brasil! Eita, Brega Rocha! Marcelo Lacerda, ao vivo do quintal de casa. Essa é minha, viu? JBS Gravações, gravando tudo ao vivo. Chorando e bebendo, yes, na solidão. O que a Ruth fez comigo, isso não se faz. Oh, ela se foi para sempre, não voltou nunca mais. O que a Ruth fez comigo, isso não se faz. O que a Ruth fez comigo está doendo demais. O que a Ruth fez comigo, isso não se faz. Quero mandar um abração para minha grande divulgadora, Ruth Divulgações, lá em Mendeiros Neto, na Bahia,

a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olhe assim, não. Por quê? Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Joga na palminha. Vem, vem, vem. Mais uma noite sem você, eu não vou conseguir dormir. A nossa cama tá vazia, reclama noite e dia, falta de você aqui. Eu não consigo entender que você foi embora. Se eu errei, peço perdão, meu pobre coração de tristeza chora. Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz. Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz. Se você sentisse o que eu sinto, se você sentisse aí, o 23º lugar.